silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada. Minha casa é o mundo, minha vida é nas estradas. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Também sou filho de Deus, mas o mundo me escolheu pra fazer parte do nada. Quem ganhou tudo que dei mora em um reinado em flor. Tem carinho e afeto e um verdadeiro amor. Adorei um colchão de mola, como um anjo encantador. Mas como diz o ditado, seja certo ou errado, cada qual tem seu valor. Cada qual vale o que tem, quem não tem não vale nada. Não sei se eu estou certo ou se a vida é errada. Quem planta mudas de rosas, colhe rosas perfumadas. Plantei flores em meu caminho, hoje colho os espinhos pra ferir minha jornada.